Parte 4. Kes nunca acordava cedo, mas havia uma campainha de emergência escondida num nicho entre os tijolos ao lado da porta da frente, que somente um grupo seleto de pessoas conhecia. Harry a utilizou. O interfone emitiu alguma estática, então. Kes não está em casa. É o Damu. Me deixa entrar. Quem? Harry. Damu. Quem? Harry suspirou. Harold. 60 segundos depois, o detetive estava sentado no sofá de Cass, que ocupava 25% de toda a sala de estar. Outra parcela significativa era ocupada por livros, seus lugares perfeitamente delineados. Os assuntos de interesse dele não poderiam ser mais ecléticos: patologia forense, a vida de Herman Melville, a guerra franco-prussiana, folclore mexicano, o assassinato de Pasolini, os autorretratos de Mapplethorpe, as prisões de Louisiana, titereiros, servo, croatas e assim por diante. As torres de livros parecidas com a visão que um pássaro tem de uma grande cidade metropolitana. Harry conhecia a etiqueta dos livros. Você poderia apanhar alguma coisa da pilha, mas tinha de recolocar no mesmo lugar. Podia até levar algum emprestado, mas o preço de uma devolução tardia sempre era alto. De todos os homens que Harry já chamara de amigo, Kes era com certeza o mais intimidador. Ele tinha quase 2 metros de altura e o corpo era uma massa de músculos tatuados, uma boa porção delas feitas no Japão pelo mestre que ensinara o ofício a Kes. Ele utilizava uma camada de tintas e cores que só parava no pescoço, punhos e tornozelos. Seus desenhos eram um compêndio de assuntos japoneses clássicos. Nas costas havia um samurai em close combatendo um demônio num bambuzal varrido pela chuva. 2 dragões subiam pelas pernas, as línguas se entrelaçando e enrolando-se em volta do comprimento do pênis dele. Ele era careca e não usava barba. Se alguém o visse saindo de um bar às 2 da manhã, sem camisa e suado, com toda certeza atravessaria a rua. Sem dúvida, sua aparência era intimidadora. No entanto, uma olhada em sua face revelaria uma história bem diferente. Kes encontrava alguma fonte de deleite em todas as coisas, e como resultado tinha uma bondade incomparável no olhar. Raramente não estava sorrindo ou gargalhando alto, sendo a única exceção significativa. A porção do dia que ele passava gravando palavras e imagens no corpo das outras pessoas. Harold, meu amigo, você parece preocupado. Kes disse ao detetive, usando um tratamento que Harry permitia que ele, e somente ele, usasse. O que está o perturbando? Se vou responder isso, preciso de uma bebida antes. Kes preparou sua especialidade, Benedictine, com uma pitada de cocaína, no pequeno escritório ao lado da loja. E Harry contou a ele tudo o que havia acontecido até então, cada maldito detalhe. Às vezes remontando até os primeiros encontros deles. Então, essa coisa com a Norma. Ele disse a Cass. Quero dizer, eles pegaram a gente, sabe? Como puderam enganar nós dois? Eu raramente a vejo com medo, Cass. Talvez umas 2 vezes na vida. Mas nunca assim. Nunca se escondendo num buraco de merda por medo do que estivesse vindo atrás dela. Bem, podemos tirá-la de lá esta noite se quiser, cara. Podemos trazê-la aqui e deixá-la confortável. Ela estará segura. Não, eu sei que eles estão nos observando. Então devem estar mantendo alguma distância, Kes observou, porque eu não senti nenhuma pontada. Ele virou as palmas para cima, onde 2 dos seus sigilos de alarme sintetizados tinham sido tatuados por um ex-amante, em Baltimore. Também não senti nada, Harry falou. Mas isso pode significar que estão mais espertos. Talvez estejam transmitindo algum sinal de interferência para bloquear os nossos alarmes. Eles não são idiotas. E nem a gente, Cass disse. Vamos levar a Norma para algum lugar seguro. Algum lugar. Ele fez uma pausa e um sorriso surgiu em seu rosto. O Brooklyn. Brooklyn? Confie em mim. Conheça a pessoa certa. Vou até lá agora. Você volta para a Norma, que telefono quando tudo estiver pronto. Estou sem telefone, Harry disse. Perdi o meu na demolição. Certo, Cass disse. Eu bato na porta. Tem alguma ideia de quantos estão atrás de vocês? Harry deu de ombros. Não. Não consigo nem compreender por que nos escolheram. Estou no mesmo escritório desde que comecei neste ramo. E ela no mesmo apartamento, fazendo a mesma coisa todos esses anos. Nunca houve um problema vindo do poço antes. O que acha que eles querem? Você... Cass respondeu. Pura e simplesmente... Que? Harry bradou. Não. Se me quisessem, teriam vindo atrás de mim. Por Cristo, você sabe que fazem isso com frequência. É... Cass completou. Mas sempre falham. Parte 5. Harry voltou ao porão do clube de sexo e encontrou Norma conversando com um espírito que ela apresentou como sendo Pregos McNeil, que não viera atrás dela, mas estivera vagando para se refamiliarizar com seu local favorito. Ele adorava ser crucificado nos solstícios do verão e do inverno, Norma disse a Harry. Ela escutou enquanto a presença invisível acrescentou alguma coisa. Ele disse que você deveria experimentar, Harry. Uma crucificação é um bom boquete. É o paraíso na Terra. Valeu, Pregos. O detetive respondeu. Mas acho que fico com a boa e velha punheta. Dito isso, vou descansar por umas 2 horas no palco próximo à porta. Cenário de muitos dos melhores momentos do Sr. McNeil, aposto. Ele desejou bons sonhos. Isso está fora de questão, mas o que vale a intenção? Trouxe um pouco de comida, Norma. Um travesseiro e conhaque também. Você é um anjo. Não devia ter se dado ao trabalho. E também não precisa ficar. Eu estou bem. Não tem problema. Norma sorriu. Vamos manter nosso papo baixinho, ela disse. Ela jogou o travesseiro no palco, preparando-se para dormir sobre uma cruz. Em tábuas que sem dúvida tinham visto uma boa dose de fluidos corporais. Devia haver algo significativo naquilo, ele pensou vagamente, mas estava cansado demais para se aprofundar na questão. O sono superou com rapidez, e apesar dos bons sonhos desejados por Pregos McNeil, o sonho de Harry, no singular, não foi bom. Ele passou as horas entorpecidas sonhando que estava de volta ao táxi que o levara ali, só que as ruas familiares de Nova York estavam agora desoladas, e seu motorista, longe de ignorar aquilo que os perseguia, dizia apenas sem parar, faça o que quiser, só não olhe para trás. Parte 6. O sacerdote do inferno deixou a fortaleza e saiu da cidade sem dizer uma palavra, seguido de perto por Felixson. Somente quando alcançaram os limites do monastério, ele falou. Está vendo aquela fileira de árvores, 1 quilômetro à esquerda? Sim. Vá até lá e me espere. Vou encontrá-lo depois. Eles se separaram ao passarem pelos portões. Em circunstâncias ideais, o sacerdote do inferno teria visto seus deveres realizados num passo mais vagaroso do que era obrigado a impor agora. No entanto, ele estava pronto para seguir em frente, pois se preparara por muitos anos para aquilo, e era um alívio finalmente ver os soturnos negócios que tinha diante de si serem encaminhados. Quando agradeceu ao não consumido, estava sendo sincero. Tudo o que estava prestes a fazer dependia de possuir bastante magia, claro. Aquela fora a chave de sua empreitada desde o início. Ele se deleitara ao descobrir que a maioria de seus colegas cenobitas, quando o assunto era magia e sua eficiência, nutriam nada além de desprezo por ela. Aquele fato tornava ainda mais irônico o que rapidamente iria acontecer. Ele foi diretamente ao corredor de edifícios anônimos, que se estendia em paralelo à lateral da borda mais distante da fortaleza, onde o declive na qual ele se encontrava ficava mais íngreme. Eles eram chamados de Casas do Canal. Para compensar o declive, a parede daquele lado era 2 vezes mais alta na frente, com um topo repleto de pontas de ferro viradas para cima, para dentro e para fora. Essas, por sua vez, eram cobertas por farpas que tinham enlaçado centenas de aves, muitas apanhadas no processo de tentar cutucar vítimas anteriores. Aqui e ali, entre os ferros e os ossos, havia alguns prisioneiros recentes, flutuando ocasionalmente por alguns segundos, e então se acomodando de novo para reunir as forças e fazer mais uma tentativa inútil em busca da liberdade. O propósito original das casas do canal fora esquecido há muito tempo. Muitas delas estavam completamente vazias. Algumas serviram como depósitos de aventais e luvas de cordas de malha, usados na vivissecação dos amaldiçoados. O equipamento sujo de sangue fora jogado e deixado para as moscas. Porém, mesmo elas, e tudo alimentado e produzido diversas gerações ali, tinham exaurido a utilidade do material e desaparecido. Ninguém mais ia ali, somente o sacerdote do inferno. E mesmo só ele só o visitara duas vezes. Uma para encontrar um lugar onde esconder sua própria contribuição à tradição de tormento da ordem, a outra para realmente escondê-la. Na verdade, fora a visão dos pássaros no topo dos muros que inspirara a solução simples, mas elegante de como ele poderia levar as notícias. Notícias que passara muitos meses de estudo refinando aos seus receptores. Usando o conhecimento letal que havia adquirido em suas pesquisas e o único livro de sua biblioteca secreta que não era sobre magia, Senbasuru Orikata, ou Como Dobrar Mil Garças, o mais antigo volume original sobre a arte do origami, ele se debruçara sobre seu trabalho secreto com uma avidez que não se lembrava de sentir por boa parte do tempo de uma vida humana. Agora, ao adentrar a sexta casa do canal, onde seus trabalhos adormeciam dentro de uma grande gaiola, ele tornara sentir aquela avidez, castigado pelo conhecimento de que não haveria tempo ou oportunidade para fazer aquilo duas vezes, o que não lhe dava margem para erro. Desde que levara seu trabalho secreto para lá, a quantidade de adeptos da ordem inflara, uma circunstância para a qual ele se planejou. Ele tinha de atrair as novas entidades para seu rebanho com um pincel fino de tinta, chamados de escala cremada. Isso levaria apenas alguns minutos. Enquanto trabalhava, estava atento a qualquer som além dos pássaros moribundos. Um sussurro, um passo, qualquer sinal de que estavam procurando por ele. Inscrevendo sem interrupção as ordens de execução em papéis extras que havia deixado dobrados em incólumes justamente para aquela situação. Ele reuniu tudo na gaiola com outros que já havia feito, enquanto um sentimento quase alienígena se insinuou em seus pensamentos. Intrigado, ele lutou para nomeá-lo. O que era? Soltou um grunhido de reconhecimento quando a resposta veio. Era dúvida. Mas, quanto à fonte dela, ele se sentia completamente ignorante. Não duvidava da eficácia do trabalho que estava prestes a realizar. Tinha certeza de que seria mais do que suficiente. Também não estava duvidando da forma que o executaria. Então, o que o conturbava? Olhou para a gaiola com papéis dobrados, enquanto elucubrava sobre sua emoção indesejada, e de repente tudo ficou claro. A dúvida estava enraizada na certeza, certeza de que uma vez que a magia fosse elaborada naquele quarto, não haveria mais volta. O mundo que conhecera quase por tanto tempo quanto sua memória era capaz de remontar, mudaria além do reconhecimento. Ele estava em instantes de liberar o caos completo, e a dúvida simplesmente o lembrava deste fato. Ela o estava testando. Perguntava a ele, "Você está pronto para o apocalipse?" Ele ouviu a pergunta na cabeça, mas respondeu com os lábios. "Sim", ele disse. Com a dúvida definida e respondida, se pôs a trabalhar, apanhando a gaiola e levando-a até a porta, a qual abriu, colocando a gaiola sobre a soleira. Por segurança, apanhou uma faca de evisceração de seu cinto, preparando-se para a improvável eventualidade de ser interrompido. Então, disse as palavras de origem africana, as quais levara certo tempo para dominar, pontuadas como eram por grunhidos e delicadas expulsões de ar. O sacerdote do inferno observava a gaiola enquanto falava. Às vezes, o encanto precisava de uma segunda ou até de uma terceira tentativa. Ele estava reunindo fôlego para repetir as sílabas, quando houve uma breve alteração no monte de papéis dobrados. Ela foi seguida quase imediatamente por outro movimento, e mais um, a urgência de viver espalhando-se pelos ocupantes da gaiola. Em menos de um minuto, quase uma centena de garças de origami ganharam vida, batendo suas asas de papel. O único som que eram capazes de fazer era o que estavam fazendo agora. Papel esfregando-se em papel, dobra contra dobra. Sabiam que haviam sido criadas para emular e flutuavam até a porta, afoitas para se libertarem. O sacerdote do inferno não tinha intenção de libertar todas de uma vez, e isso arriscaria chamar atenção para sua fonte. Ele abriu a gaiola e deixou menos de 10 saírem. As garças saltitaram em seus pés dobrados, abrindo as asas conforme faziam. Então, como que por consenso mútuo, todas bateram as asas de papel e voaram, erguendo-se acima das casas do canal. Três pousaram no telhado da sexta casa, abaixando a cabeça para olhar de volta para a jaula onde haviam nascido. As restantes, tendo circundado a casa do canal para se familiarizar, voaram para longe, sendo seguidas segundos depois pelas três que haviam ficado para trás. O espetáculo das primeiras partindo havia levado as mais de 90 outras que ainda estavam na gaiola a um frenesi enlouquecido. A hora de vocês vai chegar, o sacerdote do inferno disse a elas. Se o compreendiam, não demonstraram. Elas batiam asas, lutavam e se lançavam repetidamente contra as barras. Apesar do peso da gaiola de ferro e da própria fragilidade, as dobraduras ainda conseguiam fazer o contentor balançar. O sacerdote abriu a porta alguns centímetros e permitiu que outra dúzia saísse, fechando de volta rapidamente, para observar o que aquele segundo grupo faria. Como suspeitava, nenhuma delas perdeu tempo espiando do telhado da casa do canal, como as três do primeiro grupo fizeram. Em vez disso, todas voaram de imediato, circulando no alto para se orientar, antes de seguir rapidamente em direções variadas. O vento frio e bruto voltara a soprar, e o sacerdote observou seus passos dobrados, que pareciam restos de papel, cobrirem a cidade caótica, sabendo que apenas um olhar superficial quebraria a ilusão, pois os papéis não estavam escravizados por um vento específico. Estavam obviamente voando em direções bem diferentes e precisas. Com a dádiva daquele vento ilusório, ele decidiu deixar a precaução de lado e ofereceu a liberdade a todos os pássaros. Arrancou a portinha de suas dobradiças, fazendo as barras se quebrarem onde a porta se segurava na estrutura da gaiola. Ele retirou a frente dela, enquanto a revoada de papel ergueu-se num emaranhado caótico de asas e bicos dobrados. Nenhum origami hesitou. Tinham um trabalho a fazer e estavam ávidos para tanto, saindo rápida pela portinha. Todo o processo, desde que lhe arrancara a porta da gaiola para soltar os pássaros, até o último deles partir, levara em torno de 3 minutos. Não demoraria muito agora. Sendo assim, ele não permaneceu na casa do canal, mas empreendeu uma caminhada para ser visto nas paragens tumultuadas que havia entre os blocos de células. No entanto, ao fazê-lo, não estava buscando um álibi. Na verdade, dentro em pouco, não precisaria de um. Porque logo depois daquelas pessoas que o viram, logo nenhuma daquelas pessoas que o viram estariam vivas para testemunhar. Sua única preocupação era que a presença dos pássaros fosse descoberta. Porém, para sua satisfação, a existência deles passou despercebida por seus irmãos e suas irmãs. Ele se sentiu maravilhosamente vivo naqueles minutos gloriosos de antecipação. Com seus sentidos trementes, ele subiu os degraus até o muro acima do portão e olhou para a cidade. As fogueiras de sempre queimavam aqui e ali, e na segunda ponte mais próxima, viu uma colisão violenta entre a guarda do regime, em seus uniformes pretos e prateados, e uma massa de cidadãos desgovernada, que forçava os agentes a recuarem pela superioridade dos números. Bombas caseiras eram arremessadas entre os guardas e sprays de chamas alaranjadas esvaziados, as vítimas apagando o fogo ao se atirarem em cima da ponte na água. O fogo, contudo, era imune ao seu mais antigo inimigo. Os guardas incandescentes mergulhavam fundo para apagar as chamas apenas para voltarem à superfície e tornarem a queimar. Ele conseguia escutá-los gritando enquanto eram consumidos. Era a mesma coisa de sempre. Mas então veio um grito mais próximo. Ele escutou um brado vindo do monastério atrás de si. Antes que este terminasse, veio mais um, e quase imediatamente outros 3 ou 4. Nenhum deles era grito de dor, claro. Aquelas eram almas que tinham vivido em estado perpétuo e voluntário de agonia para conseguir um lugar dentro da ordem, e a execução que o sacerdote do inferno planejara visava a eficiência, não a indulgência. Quando um dos soldados de papel do sacerdote do inferno encontraram uma vítima, a influência nefasta da criatura gerava seu efeito, e quando isso ocorria, Eles só tinham 8 ou 9 pulsações cardíacas restantes, cada qual mais fraca que a anterior. Os gritos que ouvia eram de descrença e ira, e nenhum deles durou muito. Entretanto, houve pânico entre aqueles que trabalhavam para os membros mortos e moribundos da Ordem. Os amaldiçoados, que, como Felixson, serviam cenobitas de todas as formas que lhe eram solicitadas. Agora, seus mestres estavam caindo, a boca expelindo saliva, e os escravos gritavam pedindo ajuda, somente para descobrir que o mesmo estava ocorrendo em outras câmaras do monastério. O sacerdote do inferno adentrou o monastério, passando pelas celas, olhando de forma fugídia para a direita e para a esquerda. Seus irmãos e suas irmãs estavam nos últimos estertores de morte. Sacerdotes, sacerdotisas, diáconos e bispos, todos deitados onde haviam caído, alguns buscando sair, como se tudo de que precisassem era ar fresco, outros visíveis apenas como um membro estendido emoldurado por uma porta semiaberta. O que tinham em comum aqueles muitos mortos era o sangue. Ele fora expelido de seus corpos com força convulsiva, exatamente como o sacerdote do inferno planejara ao escrever os feitiços. Os espasmos mortais que lançara sobre os irmãos e as irmãs eram uma crueldade que ele próprio inventara, implausíveis apenas porque as leis da magia estavam fazendo pelos corpos o que a natureza não era capaz. Quando os feitiços chegavam às vítimas, reconfiguravam em questão de segundos a organização de suas entranhas, de modo que os corpos se transformavam em jarros cheios de sangue, expelindo tudo em 2 ou, no máximo, 3 convulsões. Enquanto caminhava pelos pavilhões de celas, confrontou apenas 2 vítimas vivas. Na primeira ocasião, alguém agarrou a barra de suas vestes. Ele olhou para baixo e viu uma sacerdotisa com quem trabalhara várias vezes para coletar almas. Ela estava no limite, com sangue purgando de cada poro do corpo. Ele arrancou o manto da pegada fraca dela e seguiu adiante rapidamente. Na segunda ocasião, escutou alguém chamar de uma cela pela qual passava. Lá, viu inclinado contra a parede, a uns 30 centímetros da porta, um irmão excessivamente corpulento de óculos escuro, de quem nunca gostara, e que, em retorno, nunca gostara dele. Isto é obra sua, disse o pesado sacerdote de dentro da cela. Você está enganado, respondeu o sacerdote do inferno. Traidor! Ele levantou a voz ao se sentir mais certo das acusações. Em vez de encorajá-lo a gritar ainda mais alto ao seguir em frente, o sacerdote do inferno entrou na cela, pronto para despachar o cenobita acusador com um gancho nas mãos. Lá dentro, viu os restos desdobrados de sua ordem de execução no chão. Por algum motivo, talvez por conta do enorme peso do corpo, o feitiço não surtira efeito naquele irmão. Assassino! Acusou o gordo. Desta vez, ele não gritou a acusação, embora claramente o quisesse. O rosto dele empalideceu de uma hora para outra, e barulhos altos vieram de suas entranhas. A morte estava a poucos segundos. O sacerdote do inferno afastou-se do irmão moribundo. Ao fazê-lo, 2 coisas aconteceram. O gordo atacou e agarrou as vestes do sacerdote do inferno, e então entrou em convulsão, o corpo obeso liberando um jorro de sangue quente que acertou o rosto do sacerdote com tanta força que pinicou a pele. O sacerdote do inferno segurou a mão do cenobita e, com um único aperto, quebrou todos os dedos numa tentativa de se livrar do agarro. Antes que ele conseguisse se soltar, houve uma segunda convulsão, mais poderosa do que a primeira. Os conteúdos lavaram o sacerdote como uma onda, e enquanto o irmão obeso escorregava, largou seu assassino, a vida finalmente esvanecendo. O sacerdote do inferno deu as costas e deixou a cela, voltando encharcado de sangue aos sagões tumultuados. Ele decidiu que já havia visto o suficiente, não porque a visão causava repulsão a ele. Na verdade, estava bem orgulhoso de ver os frutos de seu trabalho. Mas aquela era só a primeira parte do plano. Ele correra contento até então, mas era hora de seguir em frente e reunir-se a Felixson. Porém, ao chegar aos portões da fortaleza, encontrou, ou melhor, escutou, o terceiro sobrevivente. Parado, sacerdote! Disse uma voz enfraquecida. Ele fez como lhe fora ordenado, e ao olhar para a direita, viu o abade, meio reclinado, sendo trazido por um veículo de 2 rodas. tratado por médicos que cuidavam dele de todos os lados. A estrutura enfraquecida do abade estava agravada por todo aquele sangue espirrado pelo seu queixo reptiliano, derramado por sobre os mantos decorados. Sangue ainda pingava na lateral de sua boca e escorria pelas escalas de metal e pedras preciosas. Mas surgia conforme ele falava. Mas o abade não parecia se importar. Ele sobrevivera ao tormento que matara a totalidade de sua ordem profana. Todos menos ele e aquele outro que tinha diante de si. Ele estudou o sacerdote do inferno. Seus olhos dourados, anelados por pequenas escalas decoradas com safiras, não entregavam seus pensamentos. Enfim, disse: Você é imune a essa doença que acometeu todos nós? Não, respondeu o sacerdote. Minha barriga está se contorcendo e estou sangrando. Mentiroso! Mentiroso! Ele empurrou seus cuidadores para longe e desceu do dispositivo que o levara até ali, indo até o sacerdote do inferno com espantosa velocidade. Você fez isso! Você assassinou a minha ordem! Sinto o cheiro do sangue deles em você! As joias reluziram em cores diferentes, rubis, safiras e esmeraldas, que escondiam totalmente o corpo podre sob elas. Confesse, sacerdote! Poupe a si mesmo do fedor da própria carne queimando. Esta não é mais minha ordem, respondeu o sacerdote do inferno. Sou apenas um cidadão da trincheira que veio apanhar seus pertences. Guardas, prendam-no e convoquem os inquisidores do... Os comandos foram silenciados pela mão do sacerdote do inferno, pressionando a garganta do abade. O sacerdote o ergueu do chão, o que não era nada fácil, pois o peso dos adornos somados ao peso do próprio corpo eram substanciais. Mesmo assim, o sacerdote o fez e pressionou-o contra as paredes do bloco de celas. Com a mão livre, ele escavou os dedos por entre as decorações que adornavam o rosto da vítima e as arrancou. A pele era podre e mole por baixo, como um sabonete deixado na água quente por tempo demais. E quando o sacerdote começou a remover a carapaça, ela cedeu prontamente. Em questão de segundos, eles puseram metade da face do abade. Era uma visão lamentável. A carne mal aderia ao osso. E ainda assim, não havia medo nos olhos dele. O abade conseguiu mesmo, em meio ao aperto na garganta, dizer: Parece que estamos unidos por um segredo. Você não é o único que lida com magia. Estou vivo agora por causa dos trabalhos que fiz muitos anos atrás. Pode me matar, mas prometo que o levarei junto. Ele encarou o sacerdote do inferno sem piscar, enquanto declarava sua imunidade, e o algoz soube que a promessa era verdadeira. Ele já conseguia sentir a conexão que o abade formava entre eles. Há muita coisa que posso fazer para abreviar sua destruição. Disse o sacerdote do inferno. E quanto mais tempo levar para fazê-lo, mais próximos vão estar os inquisidores. O sacerdote do inferno encarou os olhos do abade. Finalmente soltou-o no chão. Outro dia, então, ele disse, encaminhando-se para a saída. O sacerdote do inferno chegou aos limites da floresta e encontrou Felixson aguardando como o cão leal que era. Feito? Perguntou Felixson. Sim, bradou o sacerdote do inferno, olhando para trás enquanto um estrondo surgiu da fortaleza. Havia confusão perto dos portões, uma discussão se eles deveriam ser deixados abertos para receber os dignatários ou fechados para impedir a plebe. Era uma consequência imprevista dos atos dele. A ordem sempre preservara, de modo mesquinho, sua condição privilegiada, executando do lado de fora dos portões qualquer um que violasse a lei ou entrasse sem os papéis de permissão triplamente assinados. Mas teria sido impossível fechar a fortaleza e seus segredos dos olhos curiosos agora. Havia cadáveres demais que teriam de ser retirados e sangue demais a ser limpo. E com o abade no estado de instabilidade mental em que tinha sido deixado, não havia uma só autoridade dentro da fortaleza. Com o tempo, alguns cenobitas ausentes se tornariam, tendo escapado da chacina por sorte, e as previsíveis contendas internas começariam, mas por ora havia somente alguns guardas confusos nos portões. Os mortos lá dentro, os amaldiçoados que o serviam, e, sem dúvida, uma congregação cada vez maior de moscas. Parte 7. Harry? Damur abriu os olhos e se sentou. Norman estava na beira do palco. Você está acordado? Agora estou. Qual o problema? Alguém está tentando entrar, Harry. Os espíritos estão se esforçando, mas dizem que não vão conseguir segurá-lo por muito mais tempo. Quantos são? Dois. O que quer fazer? Dar uma mijada. Ele voltou de seu intervalo no banheiro com uma garrafa de conhaque na mão. Deu um gole, entregou a Norma e subiu pelas escadarias até a porta da frente. Sem nada no estômago para amortecê-lo, o álcool dera um chute e tanto, e ele quase tropeçou nos degraus escuros conforme subia, mas chegou até o topo sem nenhum osso quebrado. Deslizou os ferrolhos e abriu a porta. Não tinha como fazer aquilo em silêncio. Ela ralou por sobre os destroços acumulados enquanto se movia. O sol já tinha se posto, o que significava que ele dormira por tempo demais. Harry sentiu que os fantasmas de Norma o tinham acompanhado, e enquanto passava por cima do lixo jogado no nível da rua, disse a eles: Não estou recebendo nenhum sinal. Isso é bom. Mas se algo der errado, vão até Norma e tirem ela daqui, certo? A saída de incêndio estava fechada com correntes, mas eu as quebrei na noite passada, pois achei que vocês teriam uns colegas vigiando o beco. Então, deem um fora com ela e não me esperem. Posso cuidar de mim mesmo. E encontrar vocês onde quer que estejam. Espero que alguns de vocês estejam escutando, porque se eu a perder... Ele seguiu em frente, incapaz de dar voz ao seu receio. Estava no topo dos degraus agora, e em vez de se demorar em seu esconderijo, foi até a interseção, olhando em todas as direções. Não havia ninguém por perto, e o trânsito estava leve. Ele se esgueirou em volta do quarteirão, pausando para acender um toco de charuto, que, a seu ver, ao contrário dos entendidos que não tocariam em nada que já estivera aceso, era bastante agradável após ter sido fumado por algumas horas, então apagado com cuidado, fumado novamente e apagado mais uma vez. Agora estava maduro como uma meia velha, e trazê-lo de volta à vida dava a Harry a desculpa perfeita para fazer uma parada ali e avaliar a situação da rua. Ele chegou ao fim do quarteirão e deu uma tragada no charuto, só para descobrir que ele havia convenientemente apagado outra vez. Tirou do bolso da jaqueta uma caixinha de fósforos, riscou um e usou a bela chama para acender mais uma vez o charuto. Enquanto inclinava a cabeça para realizar a tarefa, sua visão periférica captou um homem e uma mulher aproximando-se dele, vindos da extremidade norte do quarteirão. A mulher era pequena, mas de olhar feroz, enquanto o careca ao lado dela tinha facilmente 30 centímetros de altura a mais que ela. Era Cass, e ele trouxera a companhia. Harry tragou o charuto, obtendo uma nuvem boa e fragante. Olhou na direção deles, mas não fez nada que pudesse ser interpretado como um sinal. Deu as costas e voltou para o edifício, esperando que Cass e sua companheira virassem a esquina. Então desceu os degraus cheios de entulhos e aguardou. Só quando eles chegaram ao topo da escadaria e começaram a descer que Harry entrou e esperou que o seguissem. Harry já tinha encontrado a amiga de Cass uma vez. Lembrava que o nome dela era Lana. Ela tinha pouco mais de 1,50 m, mas cada centímetro de seu corpo era feito de músculos sólidos. O corpo dela tinha mais tatuagens do que o de Cass e o de Harry juntos. Mas não por causa da paixão dela por aquela forma de arte. Toda a pele de seu corpo, incluindo o rosto, era um pergaminho vivo, uma enciclopédia de escritos e sigilos arcanos que, segundo ela, mal conseguia manter os espíritos afastados. A mulher era um ímã para o sobrenatural. Harry ficou feliz ao vê-la. Eu a trouxe comigo caso tenhamos problemas, Cass disse quando entrava no prédio. Oi, Harry, Lana disse. É bom ver você de novo. Ela estendeu a mão, que o detetive apertou. A pegada dela quase esmagou seus dedos. Lana, Harry disse, o epítome da contenção. Lana vai nos deixar ficar no apartamento dela pelo tempo que precisarmos. Qualquer coisa para Norma, ela emendou. Então vamos buscá-la? Cass disse. Minha van está parada ali, na rua. Devo trazê-la até aqui? Sim, quando a tiver trazido, já vamos ter. Ele parou. Então, disse calmamente. Droga. Visitas? Lana perguntou, com os olhos observando o entorno. Alguma coisa. Senti uma fisgada nas tatuagens. Mas passou. Pode ter sido algo passageiro. Nunca se sabe nessa droga de cidade. Vamos tirar Norma deste buraco de merda. 5 minutos, Cass? Pode ser. Lana, você vem comigo? Pode deixar, chefe. Harry percebeu uma nota de sarcasmo na voz dela, mas preferiu ignorar, enquanto a guiava pelo labirinto mal iluminado. Jesus Maria José, Norma disse, enquanto eles entraram em seu quarto. O que você está fazendo aqui? Desculpa, ele disse que era amigo seu. Lana respondeu. Sabe que estou falando com você, a idosa prosseguiu. Não vou deixar que algo aconteça com você, Norma. Muita gente depende de você, inclusive eu. Então decidimos que você vai ficar na minha casa. Harry estremeceu, aguardando que Norma respondesse com alguma objeção, mas ela apenas ficou ali sentada, com um sorriso formando-se em seu rosto. Qual é a graça? Harry perguntou. Nada, Norma respondeu. É legal ter todos vocês me importunando pelo meu próprio bem. Então, vamos fazer uma festinha do pijama? Lana brincou. Sim, vamos, concordou Norma. Sem discussão? Harry perguntou. Nenhuma. Ela ainda estava sorrindo. Fantasmas sadomasoquistas são uma coisa, Harry observou. Mas isso? E isso é esquisito. Parte 8. Houve um bom número de sinais de que algo de consequências substanciais estava prestes a acontecer em Nova York naquela noite. Para aqueles que sabiam ler os jornais, ou escutá-los, ou cheirá-los, eles estavam em toda parte. Na elegância sutil do vapor que saía dos bueiros em várias avenidas, no padrão da gasolina derramada de casa batida de carro, de cada batida de carro que envolveu uma fatalidade. No estrondo causado pelos milhares de pássaros que circulavam por sobre as árvores do Central Park, num horário em que, em uma noite qualquer, estariam dormindo em silêncio e nas orações que as almas sem teto murmuravam, escondidas por questões de segurança onde o lixo era mais abominável. As igrejas que ficavam abertas até altas horas da noite, para aqueles sem necessidade de um local para acalentar o coração, viram mais almas chegar do que tinham visto em meio ano. Não havia padrão para aqueles homens e aquelas mulheres, negros e brancos, descalços e de saltos altos, a não ser o fato de que, naquela noite, todos queriam tirar da configuração da mente a parte que sabia, de que sempre soube desde a infância, que a ferida do mundo estava se aprofundando, dia após dia, e eles não tinham escolha senão sentir a dor como se fosse deles, o que em parte era. A viagem para o Brooklyn seguia sem incidentes até ali. Cass tomara o canal Street e cruzara a Manhattan Bridge. Estamos indo para Underhill Avenue, Lana disse, ao que Cass os levou da ponte para Flatbush. Vire à esquerda na Dean Street, siga por 4 quarteirões e depois vire à direita. Puta merda, pare a van. Harry disse num fôlego só. O que foi? Cass perguntou. Pare! Cass pisou no freio. Harry olhou pelo espelho retrovisor, estudando o que via e murmurou. Que diabo ele está fazendo aqui? Quem? Mais de uma voz perguntou. Protegido pelas florestas infernais, o sacerdote do inferno observou alegremente como o drama mortal se desenvolvia dentro da sua antiga morada. Mas ele tinha negócios mais urgentes para tratar. Deu 3 passos, o que o levou ao matagal espinhoso que cercava a floresta, demarcando seu final. Seus galhos nodosos eram tão intrincadamente entremeados que pareciam sólidos como uma parede. O cenobita meteu as mãos lá, sentindo os espinhos cortarem sua pele. Enfiou-as até a altura dos pulsos, então segurou os galhos entrelaçados e os puxou com força. Vários breves lampejos de luz saíram dos galhos decepados, espalhando-se em todas as direções. Felixson observou espantado. Ele já tinha visto obras bem mais espetaculares do que aquela, mas sentir o poder que ela estava gerando, aquilo era digno de espanto. O matagal estava nas mãos transformadoras das energias de seu mestre, e seus espinhos tornaram-se subitamente flexíveis e oscilantes, como algas marinhas à deriva numa maré furiosa. Segundos antes de acontecer, Felixson teve aquela velha sensação no estômago e nas bolas, a sensação que significava que o trabalho que estava fazendo, ou, no caso, testemunhando, estava prestes a irromper da mera teoria para a realidade. Ele prendeu o fôlego. O significado das manobras que presenciava estava tão além da constituição rudimentar das suas próprias habilidades mágicas que ele não fazia ideia das consequências que aquilo traria. O arvoredo inteiro começou a tremer. Felixson escutou barulhos como fogos de artifício distantes. Boom após boom após boom. Fogo atingindo fogo em todas as direções. Felixson olhou para seu mestre e, para sua surpresa, viu uma expressão até então inédita. Um sorriso. Cubra seu rosto, disse o sacerdote do inferno. Felixson fez conforme for instruído e cobriu o rosto com as mãos. Mas sua curiosidade levou a melhor. Ele espiou por entre os dedos e assistiu ao espetáculo se intensificando. O sorriso continuava no rosto do seu mestre. Na verdade, ele ficou mais claro conforme o sacerdote do inferno erguia os braços numa pose de crucifixo, triunfante. A resposta das energias foi imediata. Elas envolveram seus braços e dedos. Felixson sabia que algo estava para acontecer e não conseguia desviar o olhar. Harry olhou para Lana. Estamos muito longe da sua casa. Mais 1,5 km, aproximadamente. Que merda está rolando? Bom, Harry emendou. Então ele abriu a porta e saiu do carro. Esperem aqui. Isso não pode ser uma coincidência. A gente não devia. Harry silenciou os protestos de Cass com um movimento do pulso. Olhou para a esquerda e então para a direita. A rua estava vazia. Os únicos veículos além da van de Cass tinham sido abandonados e despidos de tudo, exceto da tinta na lataria. E nenhuma luz estava acesa nas casas da região. Apesar da atmosfera inóspita, nenhuma das tatuagens de Harry estava formigando. Ou aquilo era para valer, ou era uma miragem em tanto. Harry cruzou a rua e gritou para o diminuto homem que estava de pé na esquina. Ei, Dale. Você está perdido ou algo assim? Dale olhou para Harry como se não tivesse nem notado a presença de outra alma. Harry? Dale perguntou. Ele pisou na rua, desprendendo 5% de sua atenção para o detetive e o restante para olhar ao redor. Que coisa encontrar você por aqui? Harry disse. Eu vou onde? Seus sonhos mandam. Certo, eu lembro. E seus sonhos disseram... Para estar nesse local, exato. Aqui, nesse exato momento. Eles lhe disseram que eu estaria aqui? Dale sorriu. Não, mas é uma boa surpresa. Sua voz transpareceu honestidade melosa. Sol e Belmer não quiseram vir? Sol nunca vem. E a senhorita Belmer... Bom, ela foi encontrada morta na noite passada, com seu clitóris gigante enfiado na boca. E não foi o clitóris que cortaram fora. Aparentemente, os amigos dela não eram tão importantes assim. Vá com Deus, é o que eu digo. Você não tá me vendo chorar, né? Então, quer uma carona? Na van? Não, temo que isso não esteja nas cartas. Nas o quê? Harry parou de falar. Cada gota de tinta na sua pele lançou subitamente um brado de guerra. O som de 1000 sirenes silenciosas, todas de uma vez só. Foi como levar um chute na barriga. Ele perdeu o fôlego e caiu no chão, cego para tudo exceto para o tinir das tintas. Escutou ao fundo Cass gritando. Levante-se, levante-se! Norma disse que a gente tem que sair daqui. Então, de algum modo, Cass estava ajoelhado ao seu lado. Caralho! As suas tatuagens estão dando um grito primal! Ele disse. Então, tão repentinamente quanto começara, o som sumiu. Harry abriu os olhos e seus sentidos voltaram ao normal. Ele reuniu toda a sua força de vontade. Cass e Dale estavam observando. Norma escutava o vento. Pessoal, disse Harry baixinho. Esse é o Dale. Encantado, Dale se pronunciou. Enquanto todos trocavam cumprimentos, Harry respirou fundo e ficou lentamente de pé. Ele é o amigo que conheci em New Orleans. É boa gente, não é, Dale? Vai com calma, Cass falou. Eu tô bem, Harry disse. Você não me parece bem, Lana observou. Mas eu tô, Harry repetiu. Só ficou bem alto. E rápido demais. Deve estar chegando perto, Dale disse. Acho que sim. Seja o que for, é grande, Harry completou. Temos de ir agora, antes que chegue aqui. Antes que o quê chegue aqui? Lana perguntou. Dale virou-se e respondeu a questão. O inferno? Droga, um portal vai surgir aqui, Norma afirmou. Algo em outro âmbito quer acessar este lugar e... caramba! Norma estancou. Acabei de perceber que não há espíritos aqui. Ele deu uma guinada e virou o rosto para o céu. Então, após alguns segundos, completou. Nenhum. Que barulho é este? Cass perguntou. Ele se iniciara repentinamente ao redor deles. Não um som, mas muitos. Harry girou no mesmo local, procurando pela fonte. São as casas, ele disse. As janelas estavam batendo contra as molduras, portas trancadas vibravam como se estivessem prestes a arrebentar. Telhas soltas nos telhados sacudiam e deslizavam, se espatifando contra o chão, enquanto, de dentro das casas, veio o ruído de inúmeros eletrodomésticos dançando no mesmo tom. Houve um aumento estrondoso de objetos caindo e se quebrando. Garrafas, abajures, espelhos, como se todas as casas estivessem sendo vandalizadas ao mesmo tempo. Parece que vamos ser arrastados para uma briga, Cass disse. Droga, Lana gritou. Lugar errado na hora errada. A história da porra da minha vida. Cass pegou de debaixo do banco do motorista da van um pedaço de tapete enrolado. O pôs na calçada e, ajoelhando, o desenrolou, chamando seus amigos conforme fazia. Alguém quer uma? Harry olhou para a seleção de facas e outros utensílios que estavam dispostos no pedaço de tapete de 40 centímetros. A maior arma era um facão bastante arranhado, do qual Harry já precisara antes, e uma seleção de 6 outras lâminas, sendo a segunda maior uma faca de caça e a menor uma faca que Cass ganhara no dia dos namorados de um açougueiro com quem namorou. Não, obrigado. Muitas lembranças ruins. Mas pode dar uma faca para a Norma. Cass assentiu e escolheu uma para a idosa. Dale apanhou o facão. As energias à solta pela rua preenchiam as casas, abrindo e fechando alguma das janelas. Como se houvesse um tipo de maré nos poderes que se erguiam. Todas de uma vez, as luzes da rua apagaram, e apesar dos protestos de Harry, Cass meteu uma faca nas suas mãos. Harry acabou acenando em concordância. Suas tatuagens? Cass perguntou. Frenéticas. Harry respondeu. Alguma ideia? Nenhuma de que eu goste. Capítulo 9. Parte 9. A floresta inteira entrou num complexo e desconcertante movimento. O ar em torno do sacerdote do inferno era um cosmo de trilhas constituídas de partículas de pó tão entremeadas que, em certos pontos, formavam nós pelos quais o trânsito de fragmentos luminosos continuava a fluir. Ondas de choque se espalharam do local em todas as direções, empurrando com sua força o pó brilhante para longe do epicentro, criando no processo uma esfera de matéria concentrada em expansão. Entre. O sacerdote do inferno disse a Felixson, que tinha se afastado para o suave matagal, em busca de um lugar seguro para observar o desenrolar dos eventos. Ele confiava no mestre e fez imediatamente o que este mandara, saindo do matagal. Ainda agachado, adentrou a parede de feixes de luz flamejantes. Foi rápido, mas não agradável. Os pelos do seu corpo e seus cabelos foram cauterizados instantaneamente. As roupas que ele fizera para si próprio, numa vã tentativa de possuir algo, se tornaram cinzas em um segundo, enquanto as labaredas purgaram também sua virilha. Ele agora parecia uma criança ali embaixo, com a masculinidade reduzida a uma protuberância e as bolas comprimidas ao corpo. Mas estava seguro dentro da esfera em expansão, ao lado do seu mestre. Então o sacerdote do inferno rabiscou algo no ar, deixando alguns poucos traços negros à sua frente. Estou destravando as restrições que havia colocado em sua memória. Restrições? Claro. Sem elas, você teria enlouquecido há muito tempo. Mas preciso do seu auxílio. Pronto. Uma pequena parte daquilo que sabia foi restaurada. Use-a com moderação e a meu serviço. E o recompensarei com mais incrementos. Algumas portas estreitas se abriram repentinamente na cabeça de Felixson. Cada qual um livro, cujos conteúdos eram uma parte do seu poder. O conhecimento trouxe consigo um pedaço da sua história, e ele sentiu-se mortificado pela sua condição. Uma próstata aberrante, de humilhante virilha despelada e genitália inadequada. Ele se cobriria assim que tivesse as chances. Mas por ora, deixou de lado sua nudez, literal e metafórica, e voltou a prestar atenção ao seu mestre. O presente é mais que bem recebido, mestre. Ele disse, percebendo que a capacidade de formar uma sentença coerente havia sido restaurada. Se fora de propósito ou um efeito colateral do trabalho do cenobita, Felixson não sabia, mas era sábio o suficiente para não questionar. Lembre-se disso, falou o sacerdote do inferno. Claro, sua generosidade. Não do presente, Felixson. Mestre, lembre-se do meu nome. Se você se esquecer por um só instante dele, vou apagá-lo por completo. E você nem sequer se lembrará de se agachar para cagar. Sim, mestre. Ele tremia, a mente repleta de portas abrindo e fechando, sopradas por ventos uivantes que vinham de pontos cardeais que ele nem conseguia nomear. E os ventos traziam palavras e frases arbitrariamente destacadas das páginas lembradas. O matagal de onde saíra para entrar nas chamas começou a se tornar mais brilhante, uma intensidade tamanha que Felixson teve de desviar o olhar e cobrir o rosto com a mão direita, mas ainda tentando enxergar algo daquele ângulo oblíquo. O sacerdote do inferno parara de sorrir. Felixson estava certo disso. Na verdade, havia sinais que sugeriam que mesmo que ele fora tomado de surpresa pelo tamanho daquela erupção. Observe cada detalhe, disse o cenobita. Então fez uma observação que trouxe conforto a Felixson. O futuro vai querer saber. Será que o sacerdote do inferno poderia ser convencido a tratá-lo melhor, agora que não era só um mero arremedo de homem nu, mas havia testemunhado uma parte da jornada do mestre em direção à apoteose? E não era qualquer parte. Ele testemunhara o início, o expurgo do velho, a lancinação da carne e a fagulha que floresceria numa conflagração que mudaria a história para sempre. Isso se julgara corretamente a natureza e a ambição do sacerdote. Suas especulações pararam ali. O sacerdote do inferno estava andando na direção do ar incendiado, e Felixson seguia seus passos. O fulgor se dividia ao redor deles, mas não sem deixar traços de energias que, conforme avançavam, irrompiam contra o rosto deles. O efeito sobre Felixson não diferiu muito da primeira vez que ele cheirou cocaína pura, o coração acelerando, a pele repentinamente quente, os sentidos mais alertas. O súbito rompante de confiança também estava presente e fez com que Felixson quisesse acelerar o passo, ávido para ver o que ou quem estava do outro lado do portal brilhante. Felixson viu uma amostra daquele outro local agora, especificamente uma rua escura, à noite, com algumas figuras se afastando do ponto de onde ele e seu mestre surgiam. Felixson ficou desapontado. Não era assim que esperava que seria, não mesmo. Eles chegavam quase no fim da passagem agora. Só mais dois passos e o sacerdote do inferno estaria de pé no asfalto úmido. Outros dois, e Felixson se juntaria a ele. Aquele era o lugar onde Felixson passou seu tempo usando a máscara de um homem mágico. A Terra. E lembranças o inundaram. Não foi a visão da rua e das casas escuras que cutucou a memória de Felixson mais profundamente, mas o cheiro do ar da cidade e das calçadas molhadas por uma fina garoa. Um sentimento de intensa perda o aturdiu por um momento, quando pensou na sua antiga vida encantada, de amor, amigos e magia. Tudo e todos mortos agora. Se ele não tivesse rapidamente se controlado, teria eclodido em lágrimas, e de todas as ocasiões possíveis, aquela demonstração de fraqueza seria o seu fim. Sabia que a punição seria severa em contraste com os já infinitos atos inomináveis de mutilação que podiam ser encontrados nos grimórios do seu senhor. Após as chamas do portal e a chegada indesejada das lembranças, foi difícil extrair muito do que um senso rudimentar do cenário em que ele e seu mestre pisaram. Uma rua escura, casas escuras, céu escuro, e algumas silhuetas, visíveis somente porque foram iluminadas pelo clarão brilhante vindo do portal, por onde ele e seu mestre surgiram. Uma mulher os percebeu primeiro, sua beleza um respiro bem-vindo das inumeráveis formas de feiura que existiam no lugar que ele acabara de deixar para trás. No entanto, não havia nada receptivo no rosto dela. Seu olhar estava fixo no cenobita, claro, e, enquanto o observava, os lábios dela se moveram, embora ele não tenha conseguido compreender o que fora dito. Damur, o sacerdote do inferno chamou. Sua voz, embora nunca fosse alta, pôde ser facilmente ouvida. Felixson se virou, sobressaltado pelas palavras do mestre. Eles tinham retornado à Terra atrás do detetive. Felixson supôs que eles voltaram para terminar o que começaram em New Orleans. Felixson Nu, como no dia em que nasceu, procurou pelo homem que seu mestre convocara. Havia um sujeito baixinho, de olhar confuso, que brandia um facão. Ao lado dele, um homem alto, de nariz quebrado, que parecia proteger uma negra cega. Assim como a mulher, mais jovem, a expressão no rosto dela não apontava qualquer traço de boas-vindas. Sem sombra de dúvida, ela trazia maldições nos lábios. Então, das trevas, à esquerda deles, bem mais próximos do portal do que qualquer um dos outros, surgiu um homem cujo rosto ostentava as marcas de uma vida dura. Felixson teve apenas um momento para examinar as cicatrizes da figura, porque os olhos dos recém-chegados exigiam a sua atenção, e a obteriam. Ele parecia olhar ao mesmo tempo para Felixson e para o sacerdote do inferno. Ninguém tocou na sua maldita caixa. Damur disse. Não deveriam estar aqui. Não tenho mais necessidade da caixa e dos jogos dela. Respondeu o sacerdote do inferno. Dei início à minha obra sublime. De que merda você está falando? Harry perguntou, apertando mais firme o cabo da faca que Kes lhe dera. Pus fim à minha ordem para começar uma empreitada que venho planejando por quase toda a sua vida. Uma vida que, parece-me, se recusa a ser ceifada. Você sobreviveu ao que nenhum homem deveria ter sobrevivido? Pensei bastante no processo de escolha de quais olhos deveriam testemunhar o nascimento do novo mundo. Preciso de uma mente que preservará os eventos que vão se desenrolar deste momento em diante. E escolhi você, Harry Damur. Que? Eu? E quanto a esse cara fudido do teu lado? Ele fez um gesto irregular na direção de Félix. Por que não ele? Porque o inferno se interessou por você. Ou você se interessou pelo inferno. Talvez as duas coisas. Preciso de uma testemunha como você. De fato, encorajo-o a buscar a menor pista de fragilidade em mim e, caso encontre alguma, a enalteça no seu testamento final. Testamento final? Você não apenas verá o que vai se desenrolar no inferno deste momento em diante. Você fará um testemunho dos eventos em que meus atos e minhas filosofias serão recontados em detalhes. Será meu evangelho, e não vou censurar nenhum capítulo ou verso seu. Contanto que seja um retrato da verdade, por mais distante que possa estar o ideal que tenho de mim mesmo. Seu trabalho é testemunhar. Ver e lembrar, talvez modificado pelas visões que vai ter, não obstante, será plenamente recompensada. Norma tentou se aproximar de Damu, mas Kes segurou gentilmente o braço dela. No entanto, foi incapaz de conter sua língua. Eu sei como esses acordos terminam, Harry, ela disse. Sempre é uma pegadinha. Sempre tem um truque. Deixei a minha intenção clara, observou o sacerdote do inferno. Qual é a sua decisão, detetive? De algum modo, as palavras vá se foder não parecem fortes o bastante, Harry retorquiu. Como em resposta à ira do sacerdote, as chamas em volta da porta de fogo subitamente perderam a paridade do brilho, maculadas por cores mais escuras, como se algo estivesse sendo queimado vivo e o sangue fervendo escurecesse as labaredas. Partes do material seco pelo fogo caíram das paredes da conflagração, fazendo surgir colunas de fumaça cinza escura que eclipsou as chamas. Qual parte do vá se foder você não entendeu? Lana gritou. O demônio murmurou uma ordem indecifrável, enquanto fazia um movimento no sentido anti-horário com o punho. A ação fez com que Lana saísse voando sobre a rua, batendo contra uma cerca de ferro e desmaiando antes mesmo da sua cabeça encostar no chão. Embora o encanto do demônio não tivesse sido escutado, a mensagem era clara. A criatura possuía um poder que não deveria ter. Qual é a sua resposta agora, detetive? Perguntou o cenobita. Em resposta, Harry sacou a arma e caminhou na direção do demônio, disparando conforme fazia. Ele não perdeu tempo com as balas no peito. Até mesmo demônios inferiores eram capazes de sofrer vários ferimentos sem nem se deterem. Em vez disso, mirou na cabeça. Se eu pudesse, arrancaria os olhos do filho da puta, pensou Harry. Ele segurou o Colt, mirando com tanto cuidado quanto a velocidade permitiu e disparou. A bala penetrou a bochecha do cenobita alguns centímetros abaixo do olho esquerdo, e a força do impacto jogou a cabeça dele para trás. Ele não tornou a erguê-la, o que ofereceu ao detetive um tiro direto contra o pescoço da criatura. A bala abriu um buraco no meio da garganta e o ar assobiou para fora. Harry escutou Norma gritando atrás de si. Me solte! Harry, me ajude! Harry se virou e viu que o cúmplice de Pinhead tinha passado por Cass e agarrara Norma pelo cabelo. Ele segurava uma lâmina curva, como uma pequena cimitarra, pressionada contra o baixo ventre dela. Pelo olhar alucinado e a maneira maligna que apontava a arma, estava claro que adoraria esviscerá-la se Harry e seus amigos fizessem algum movimento em falso. Kes ergueu os braços e implorava para a coisa. Me leve. Solte ela. Gosto delas vulneráveis. Felixson respondeu, afastando-se em direção ao portal do inferno. Com o canto dos olhos, Harry viu que Dale começou a se mover lentamente em direção ao mago, aparentemente despercebido. Harry teve um alívio momentâneo. Então o sacerdote lançou um encanto. Harry sentiu uma pontada no rosto e virou-se para ver que o cenobita estava vazando um líquido escuro e sinistro, tão poderoso que dissolveu o asfalto sobre o qual caiu. O líquido preto era o sangue escuro que fluía das feridas que Harry infligira no demônio. O fluido seguia as linhas das cicatrizes no rosto do cenobita, para baixo, cruzando, até que as gotas se derramaram pelo pescoço e contornaram cada braço. A dança do sangue capturou o olhar de Harry por um momento, tempo suficiente para que o poder derivado das mãos do seu adversário alcançasse massa crítica. O sacerdote virou as mãos na direção de Harry e algumas nódoas do veneno negro se precipitaram e queimaram a mão que segurava a arma. Uma ideia se formou na mente de Harry, e antes que pudesse repensá-la, ele avançou contra Pinhead, despindo sua jaqueta. Enquanto fazia, Pinhead lançou outra explosão da gosma assassina, da qual Harry se desviou. Ele estava determinado a não deixar que o bastardo o tivesse uma terceira oportunidade. O que está fazendo, Damu? Pinhead inquiriu. Em resposta, Harry envolveu as mãos com a jaqueta e, sem tempo de formular um plano claro, usou-as para segurar os braços do cenobita. Foi uma ação que já se mostrara eficiente antes. Então Harry pensou que não faria mal tentar uma segunda vez. Pinhead deu um grito que parecia de fúria, mas era em sua maior parte de ultraje e repugnância. O pensamento selvagem surgiu na mente de Harry como um raio, e sua noção provou ser correta. O demônio vivera tanto tempo sem ser contaminado pela proximidade e, sem dúvida, pelo toque da humanidade, que uma onda de repulsa o atravessou, garantindo uma vantagem momentânea ao detetive. Ele a utilizou. Antes que o demônio voltasse a assumir controle sobre si próprio, Harry pressionou o braço da criatura contra o chão que havia entre ambos. A agitada sujeira continuava a purgar dos dedos do cenobita. O asfalto onde ele caía rachava e fragmentos se espalhavam em todas as direções. Harry torceu o demônio com tanta violência e tão repentinamente que o fluxo da imundície que emanava dos braços foi cuspido para a rua escura. Ele acertou o avant de Cass. O metal guinchou enquanto se contorcia, e a porcaria foi para dentro do veículo, causando mais danos do que parecia possível. 5 segundos depois, o tanque de gasolina explodiu, num desabrochar bojudo de fogo amarelo e laranja. Aparentemente, havia algo combustor na sujeira assassina de Pinhead, porque as chamas imediatamente seguiram a trilha da imundície de volta ao demônio. Elas se moveram com incrível velocidade, mais apto até do que o demônio era capaz de dizer as palavras para extingui-las, e subiram pelos braços venenosos amarrados. Harry mal tivera tempo de soltar a jaqueta, que foi devorada quando o fogo a consumiu, e uma explosão de energia abrasadora o atingiu com tanta força que ele foi arremessado para longe. O demônio foi lançado para trás pela explosão e a conjuração do veneno e da sujeira inflamável vazando dos seus braços desapareceram, como se nunca tivessem existido. O cenobita se levantou e, mais uma vez, tentou concentrar os esforços em reclamar a mística força assassina do seu próprio sangue, do seu sangue negro. O problema era que aquela magia não veio como parte do treinamento dele como cenobita. Foi algo que ele aprendeu a partir de um obscuro tratado de magia, o Trestre Sangre Viniculum. Ele tinha certeza de que dominara o feitiço, mas a matéria invocada carecia de uma estabilidade nunca mencionada pelo texto. Uma vez que um elemento insultador for introduzido, a presença imunda de Damur à esquerda, o fogo à direita, as equações foram catastroficamente perdidas. Se ele tivesse saído do inferno usando os métodos convencionais, poderia ter simplesmente utilizado seus tradicionais ganchos, mas tal opção não existia mais. E em circunstâncias mais calmas, ele teria rapidamente examinado as forças exteriores contaminadas e despachado. Mas, com a confusão do momento e suas defesas comprometidas, não teve opção senão recuar. Ele deu 3 passos rápidos para trás, procurando Felixson enquanto fazia. O sacerdote percebeu que, para o crédito de Felixson, ele havia apanhado a cega, quem o cenobita julgava ser a segunda mais provável fonte de dificuldades naquele campo de batalha. A manobra do mago conseguira fazer com que toda a trupe de Harry se afastasse. Os dois homens, um era uma coisa bruta e pálida, o outro uma espécie de afeminado diminuto, estavam de joelhos, escravos de um encantamento de eficácia questionável. Os dois homens estavam resistindo. O corpo do mais alto tremia com o esforço necessário para se colocar de pé, e estava claro que, em segundos, ele se libertaria das algemas místicas de Felixson. Era evidente que não havia nada a fazer além de partir e deixar Damur e seus aliados à própria sorte. Contudo, dada a força que sentia na ligação entre Damur e a cega, o demônio percebeu que ainda poderia extrair algo daquele fracasso. Felixson, traga a cega com você. Não se atreva, filho da puta! Damur gritou. Como sempre, o mago obedeceu rapidamente às palavras do mestre, e ignorando Damur e sua ameaça vazia, puxou Norma em direção à porta inflamada, o pênis e os testículos balançando ao que ele a puxou para mais perto do arco de fogo. Ele lutava furiosamente, arranhando e chutando Felixson sem parar, mas nenhum golpe tinha a força para fazê-lo soltá-la. A cena foi demais para Harry. O ar noturno tonificante, o odor do fogo infernal, a perda iminente de mais um parceiro nas mãos de uma fera deformada. A combinação foi específica demais na forma como se repetiu, para ser crível e fez com que o detetive estancasse no lugar. Quando o mago se virou, o resquício dos seus poderes sobre Cass e Dale desapareceu. Livre do aprisionamento, o tatuador se levantou e saiu imediatamente atrás de Norma. Mas, àquela altura, Felixson já ganhara o portal, e em poucos passos, ele e sua prisioneira desapareceram de vista, deixando apenas o demônio na soleira. Lana, enfim, recuperara a consciência e se levantou, embora a breve exposição que tivera à toxina de Pinhead a deixara nauseada e abalada. O demônio os ignorou por completo. Continuou a andar para trás na direção do portal e para o brilhante corredor que havia além dele. Naquele ínterim, as chamas de onde a porta se formava começavam a diminuir. Faça alguma coisa! Disse uma voz masculina de algum lugar distante de Harry. Jesus Cristo, Harold! Acorde, porra! Harry percebeu que era Cass quem gritava com ele. Olhou à sua volta e viu que seus amigos estavam feridos e surrados, mas ainda vindo na sua direção para o portal através do qual um dos demônios mais notórios do inferno acabara de fugir com sua melhor amiga. Harry percebeu que não tinha tempo para medidas incertas. Precisava ser rápido. Atrás de você, babaca! Ele se escutou dizer. O inferno viera buscar Harry Dumbledore, naquela rua, e tendo falhado em apanhá-lo, levara Norma Payne no seu lugar. Agora, Harry iria atrás dela mesmo. Mesmo se tivesse de ir sozinho. Sem pensar, ele saltou para dentro do portal. Harry escutou Cass gritar algo atrás de si, mas com as chamas morrendo e a passagem ficando cada vez mais difícil de ser vista, o detetive não arriscou olhar para trás. Mais duas ou três passadas e ele respirou um ar que era mais denso. Não, mais sujo do que o sopro que o precedera. E duas passadas depois, ele topou com o que pareceram ser roupas novas, tiradas de uma panela com água quente e empurradas goela abaixo para sufocá-lo. Ele fraquejou, o coração pulsando, enquanto tentava impedir que o pânico o dominasse. Era o maior de todos os seus terrores. Sufocamento. E Harry sentiu-se tentado a dar um ou dois passos atrás, talvez três, e voltar para o ar piedoso do mundo que deixara para trás. Mas seus amigos o seguiram agora. Caralho! Lana disse entre respirações curtas e sufocadas. Harry os observou com descrença e disse: Esta luta é minha. Vocês precisam voltar. Meu sonho mandou que estivesse aqui, Dale disse. E aqui eu hei de estar. Não vamos embora sem você e Norma? Cass afirmou. Nem a pau, concordou Lana. Tem certeza de que querem fazer isso? Harry perguntou. Nem um pouco, Cass respondeu. O detetive concordou, e eles seguiram em frente. Nada mais foi dito enquanto abriam caminho pelo miasma, sem nunca olhar para trás.